Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar, traga-o a mim, o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas mesmo assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça. Então Jesus te respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Ainda hoje Deus pode dar visão aos cegos. Aleluia.